o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com. É isso mesmo, cara. Dia 8, né? Dia 8 de outubro, né, cara? Aliás, a gente já disse semana passada, esse outubro a gente foi lá. Vão ser 5 sábados. E você vai ganhar um especial, né? No último sábado, tá? Vai ganhar um especial de presente. A gente não vai dizer qual é, tá? Portanto, eu vou parar de falar aqui, senão eu acabo entregando o ouro, tá? E semana passada você curtiu a repetição do programa no domingo. Eu vou explicar por que foi repetido. Porque no dia 2 de outubro a gente lançou no ar aqui o primeiro programa Classic Rocks. Por isso, somente no domingo passado foi reprisado. Esse domingo agora não vai ter reprise. Programação normal da RioSulRádio.com. Tá ok? E hoje não tem nada de normal. Quando se fala em Black Sabbath, não tem normalidade, não tem nada, nada, nada. Pra mim, eles inventaram o heavy metal, tá? Como diz a americana, heavy metal, tá? É, malandro. Eles que inventaram o rock pesado, não tem como. Em 1969, eu me lembro que eu comprei o primeiro álbum do Black Sabbath. Eu fiquei embasbacado, cara. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que som pesado. E eu adorei, eu amei, cara. Não tinha nem um termo heavy metal em 69, pra você ter uma ideia. Tinha rock and roll. Pronto, mais nada. Não tinha mais nada. Era rock and roll e pronto. Depois começaram a inventar hard rock, heavy metal, começaram a rotular um monte de coisa que eu acho que não tem nada a ver, mas eles inventaram o rock pesado e fim de papo. Quem não concordar, que discuta comigo aqui, pode mandar mensagem pra mim no Facebook que eu não ligo, tá ok? Eu defendo essa posição e fim de papo. Olha, eles são Tony Iommi, ele foi o fundador mesmo, um dos líder fundador, criador dos riffs todos, Ozzy Osbourne, Bill Ward, Gizzy Butler, esses 4 caras revolucionaram o rock and roll. Depois deles, tudo ficou diferente, meu amigo. Você pode ter certeza. A gente começa com o primeiro álbum, chamado também Black Sabbath, que criou maior polêmica até hoje. Ninguém sabe como foi feita a capa, e tem uma mulher toda de preta, não tem nada de bruxa, tá? Não sei como, cara. O cara que tirou uma foto num casarão antigo e colocou, na época, não sei como a tecnologia permitia, né? Colocou a foto de uma mulher toda de preto. A gente falava que era o álbum da bruxa, nada a ver, tá? Você vai ouvir a faixa título, Black Sabbath, que começa com aquele som tétrico, aquela chuva caindo, aquele som de sino também, Marquinhos. Teve do Hell's Bells do AC/DC. Esse é mais tétrico ainda. Esse é mais pra filme de terror mesmo, cara. Se você colocar essa música de madrugada, meu amigo, você vai levantar e fechar a janela. Ah, vai. Com a voz do Ozzy, tem What is this stand before me? Você vai ver, vamos lá. Black Sabbath, Ozzy Osbourne e companhia. Vamos lá. Thank you. Você ouviu aí o Electric Funeral. É isso mesmo, cara. Do primeiro álbum. Iron Man, o famoso... Não, primeiro álbum não. Esse já é do segundo álbum. Iron Man, que agora inclusive saiu até no filme Homem de Ferro, Iron Man. Só toca no final, uma sacanagem. Tá? Devia tocar o filme inteiro a música Iron Man. É, eu ia adorar, né? A galera que não curte não ia gostar, mas eu ia adorar. Iron Man, rolou também Wasp, Behind the Wall of Sleep e Black Sabbath. Você ouviu também faixa do segundo álbum. Tá? O álbum Paranoid. Não, para nós não, o segundo álbum. Olha, agora já tô tendo perder, é isso mesmo, o álbum para nós mesmo, tá? É o segundo álbum. O terceiro é Master of Reality. Bom, daqui a pouquinho você vai saber, tá? A gente vai pro break, volta já, não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. E aí, cara? Ozzy Osbourne, Gizzy Butler, Tony Iommi e Bill Ward, cara. Esses quatro são os caras, com certeza. Olha, a gente vai no álbum aqui, Paranoide, essa música Paranoide, já contei essa história aqui, que eu já toquei ela no programa, no especial dos anos 70, quando eu fazia os anos 70, que é o seguinte, tá, faltava, tinha 3 minutos, naquela época tinha essa coisa, hoje não tem, hoje não teria esse problema. Naquela época faltava 3 minutos pra fechar o vinil. Aí, o que que a gente vai fazer, o que que não vai fazer? Aí o Tony Iommi entrou no estúdio, começou a tocar o riff, o Ozzy botou uma letra em cima da hora, e eles gravaram Paranoide, até hoje não tem um show que eles não toquem essa música. É impressionante. Até hoje o Tony Iommi ri, dá muita risada contra a história dessa música. Foi assim mesmo, ó, falta 3 minutos. Aí ele virou pro Ozzy, que tal esse riff aqui? Aí fez o riff, o Ozzy botou a letra em cima, o cara do som aproveitou a dica, já começou a gravar. Foi de prima, meu amigo, de primeira, tá? É brincadeira não, só quem tem talento faz isso. Só quem sabe faz, não é mesmo? Vamos então começar com Paranoide. Black Sabbath na cabeça, vamos lá. Classic Rocks.

Olha, meu amigo, ó. É do álbum, essa música do álbum considerado, bom, a maioria, 99% dos fãs do Black Sabbath consideram o melhor álbum, é o 4, assim como Led Zeppelin também considera o 4, tá? E é isso aí, ó, tem o Ozzy na frente assim, levantando os dedos, sinal de paz e amor, e naquela época tinha isso, cara, década de 70, ainda estava ainda no clima do movimento dos hippies, tá? É, ainda estava no clima ainda de paz e amor, make love, not war, sabe como é que é? É, isso mesmo. Bom, Snowblind, que faz referência à cocaína. Recentemente, num show do Ozzy que eu tenho, que eu fui ver, ele vira e fala assim, gente, em inglês, agora a gente vai tocar Snowblind. Põe o dedo no nariz e fala assim, ó, dá aquela puxada. Eu falei, nossa, tinha que ser o Ozzy. Não, mas tinha que ser essa... É porra louca, pode falar porra louca. O Faustão fala direto, tá bom? Tinha que ser essa porra louca mesmo. Ó, o álbum também do álbum Master of Reality. Você ouviu Children of the Grave? Eu tava explicando pro Marquinhos aqui também a música Sweet Leaf. A tradução é Doce Folha, é falando sobre maconha, tá? E, no estúdio, quando eles iam começar a gravar, Tony Iommi enfiou um baseado na boca do Ozzy e o Ozzy começou a tossir na hora que o diretor soltou o gravando, né? Aí a música, pra quem conhece Black Sabbath, sabe que começa com... Aí entra o Ozzy engasgando com o bagulho, aí entra o som da guitarra do Tony Iommi. Coisas típicas do Black Sabbath, meu amigo, fazer o quê? Olha... Você ouviu War Pigs? War Pigs é um protesto que eles fizeram contra a guerra do Vietnã na época, tá? O nome do álbum, sabe, seria, ia chamar War Pigs, mas eles não deixaram, porque naquela época, aquela coisa toda, não quiseram provocar tanto. E Paranoid foi a primeira da sequência. Tá ótimo, né, cara? A gente vai pro break e tem mais. A gente volta ainda com o álbum número 4. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, pela relação de músicas aqui... Esse bloco aqui, essa sequência aqui é uma das minhas prediletas, cara. Uma das, tá? É. A gente tá ainda no álbum número 4, tá? Wheels of Confusion, tá? Tomorrow's Dream, Saba Bloody Saba e Sympathy of the Universe. Eu não vou ficar contando muitas histórias aqui, não vou guardar para outra ocasião, porque tem histórias aqui também, mas não vou continuar contando, não, porque senão perde a graça, né, Marquinhos? Deixa quieto. Bom. Wheels of Confusion, um dos melhores álbuns, um dos clássicos do Black Sabbath. Vamos lá. Classic Rock. We'll be right back. Sympathy of the Universe. Você viu o finalzinho, cara? Esse é o grande barato do Black Sabbath, cara. De vez em quando ele tá naquela pauleira toda, daqui a pouco entra um instrumental no meio. Aliás, esse álbum número 4 tem um instrumental que eu acho lindo, cara. Tá, um instrumental que eu acho... É Cornúpia... Ou Laguna... Não, Laguna Sunrise, não sei agora direitinho. Tá, eu acabei fazendo confusão aqui. Eu não me lembro direito. Tem um instrumental que eu acho lindo. Só o Tony Iommi no violão. Bom, Sympathy of the Universe, Sabbath Bloody Sabbath, Tomorrow's Dream. Tomorrow's Dream, eu me lembro, Marquinhos, eu tocava isso na boate do CC nos anos 70, cara. Tomorrow's Dream. Eu era quase escalpelado lá. Ninguém queria me dar porrada, eu tinha que me trancar dentro da cabine de som, mas eu tocava. Era no final da boate, mas eu tocava mesmo assim. Tocava Burn de Purple. É, malandro. Communication Breakdown do Led Zeppelin. Você que conhece o rock and roll já deve estar espantado, deve estar com o olho arregalado agora. Bom, e a primeira, Wheels of Confusion. A gente vai pro break e tem mais. Essa ideia daqui a pouquinho pra você. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, você tá aí ouvindo o especial Black Sabbath, lembrando a vocês, mês de outubro, serão 5 sábados, tá? Sábado passado teve o AC/DC, agora tá rolando o Black Sabbath, semana que vem vai rolar o Led Zeppelin, na outra semana vai rolar o Kiss e na outra você vai ficar esperando, porque eu não vou dizer o que vai rolar, tá bom? Mas olha, eu aposto com você que você vai gostar, tá? Aliás, vamos botar no plural, né? Você não, vocês. Aí então entra que nem no pânico, você. Ah, e o pessoal também do Rio, né, cara? Tá crescendo a audiência lá no Rio, já tem 11 pessoas conectadas com a gente aqui no Rio. Alô, você aí do Rio de Janeiro. Já falei, entra no nosso Facebook aí, manda um alô, não precisa dizer nada não. Só fala alô, aqui é fulano de tal, tá? A gente manda um alô pra vocês depois aqui, porque é muito legal esse lance de, sabe, rock and roll é universal, meu amigo, é o Brasil inteiro. E internet é isso mesmo, é mundo, meu amigo. Internet não tem limite não, cara. Entrou na net, entrou, não tem jeito, você pode ouvir em qualquer canto do mundo. É mesmo? Bom, olha só, lembrando, hein? 5 sabadões, meu amigo. E olha, 5 especiais. A gente saiu ganhando nessa sem querer, cara. Como diz o Chaves, sem querer, querendo. A gente saiu ganhando, tá? Olha, bom, vamos começar a última sequência, então. Olha, nessa aqui, se não me engano, tem o último álbum que o Ozzy gravou, acho que é o Never Say Die. O Technical Ecstasy, o Ozzy detesta esse álbum, tá? Detesta. A Copa são dois robozinhos. Nossa, ele criticou demais na época, até que acabou saindo da banda. E depois, você vai ouvir também com o Black Sabbath, com o Dio, Ronnie James Dio. E eu vou fechar, cara. Eu nunca tinha ouvido, isso eu confesso minha ignorância. Quando o Ozzy saiu do Black Sabbath, eu parei de comprar os álbuns do Black Sabbath e tudo. Há muito pouco tempo atrás que meus filhos começaram, pai, ouve o Ozzy aí. Aí eu ouvi a coletânea inteirinha do Ozzy aí, não preciso falar mais nada, né? Aí eu fiquei sabendo do... Ouvi também Heaven and Hell, que eu não queria ouvir. Fiquei com bronca do Dio, só porque ele entrou no lugar do Ozzy. Mas aí levou um certo tempo pra eu cair na real e ouvir. Realmente o Dio manda muito bem. E a última música de hoje vai ser com o Ian Gillan, cara. O vocalista do Deep Purple. Eles fizeram uma reunião, se encontraram uma noite, né? Ficaram tão chapados que um prometeu pro outro fazer o álbum juntos. Aí depois, palavra de homem. Homem, quando dá uma sua palavra, não volta atrás, né? Como diz a americana, I gave my word. Eu dei a minha palavra. E ele gravou tanto um álbum só também. Ele foi completo, né? Falou que ia gravar um álbum e gravou um. Mas eu recomendo você. É Born Again o nome do álbum. Com Ian Gillan nos vocais. Black Sabbath, Born Again. Pode comprar, você baixa na internet, você vai adorar. Tá bom? A gente começa ainda com Ozzy. Never Say Die. Vamos lá. Reason. E aí, cara, o que você achou? É, cara, Ian Gillan, Zero the Hero. Olha, pode tentar baixar e sem procurar saber quem tem do Black Sabbath. É Born Again o nome do álbum, com o Ian Gillan. Cara, realmente é ótimo. Eu tava dizendo pro Marquinhos aqui que eu não queria ouvir, porque eu fiquei muito pé da vida quando o Ozzy saiu do Black Sabbath, e não fiquei durante anos, décadas, sem ouvir um disco do Black Sabbath, tá? Aí depois que eu fui comecei a ouvir com meus filhos e tudo mais, aí passei a gostar do Heaven and Hell com o Dio, tá? O Zero the Hero com a Ian Gillan, tem também Black Sabbath com o Tony Martin, muita gente torce o nariz, mas eu acho que o cara canta muito bem, inclusive a semelhança vocal dele com o do Dio é incrível, às vezes dá até pra confundir, tá? Portanto, a gente tem que quebrar os preconceitos, mas é difícil, meu camarada, é difícil, quando você tem uma banda predileta e o vocalista sai, você fica pé da vida, tá? Mas fazer o quê, né? Ainda bem, pelo menos conseguiu ouvir a tempo. Você ouviu aí, ó, com Ian Gillan, Zero the Hero, Mobby Rules, o nome da música, Neon Knights, que eu já contigo aí, Heaven and Hell e Never Say Die. Espero que você tenha gostado, porque eu adorei, meu amigo. Black Sabbath é pra você sair assim, sabe, com o ouvido despoluído de tanto barulho sonoro que você ouve aí fora. É, tô falando de funk, axé, pagode, sertanejo, é isso aí mesmo, né? Eu tô falando dos Luan Santana da vida, dessas coisas que a gente tem que engolir sem passar maionese, sem passar uma... Um passa-relmas que desce, não desce nada, meu amigo. Desce nada. Entala na garganta, tá arriscado a morrer entalado aqui. Mas é o seguinte, graças a Deus, rock and roll tá aí, ó. Não morre, e daqui a trocentos anos nós vamos continuar tocando aí no rock and roll. Gente, ó, especial do Black Sabbath, e não esqueça, mês de outubro, 5 sábados, meu camarada. Último sábado vai ser um especial segredo pra vocês, tá? A gente vai aguardar direitinho. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Semana que vem? Bom, semana que vem vai ser o Led Zeppelin, cara. Brincadeira, meu amigo. Escolher qual o melhor é difícil. Porque Led Zeppelin é o seguinte, todos os álbuns são ótimos. Tirando, como eu sempre digo, o último álbum de 80, né? Que eu achei o mais comercial de todos. Aí depois teve o falecimento do baterista, John Bonham, né? O mais conhecido como Bonzo. Aí acabou a banda. Eles foram... É, Bonzo. Não, o cara inventou a bateria a ar comprimido. Foi o primeiro a fazer um solo de bateria com a mão, sem baqueta. Não, eu tô dizendo, a galera de hoje que curte rock and roll, meu amigo, vocês devem muito dessas bandas que surgiram nos anos 70, que eles abriram, sabe? Eles desvendaram tudinho, abriram o caminho pra vocês. E é lógico que vocês tiveram coragem, força e talento pra continuar seguindo e fazendo sucesso. Mas eles foram os primeiros. Eles botaram o carão lá na frente, tá? Semana que vem, então, Led Zeppelin, meu camarada. É isso mesmo. Robert Plant, é isso mesmo. É Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham. Esses quatro malucos que também ajudaram a mudar toda a história do rock. Gente, sabadão, logo mais, eu sei que você vai sair. Se for sair, chama aquele seu cunhado mané. Chama aquele seu primo chato. Então o amigo, o irmão da sua namorada que vive te enchendo o saco, põe ele pra dirigir. Aí no bebe. E taca água mineral nele na noite inteirinha. O moleque vai estar toda hora no banheiro, não vai encher o saco. Bom, gente, ó, se for dirigir, não beba. Faça isso, tá? Classic Rocks.